2006, o 13º ano consecutivos no ar de um Jardim Coreto, a música e a saudade, agora pela Rede USP de Rádio. São Carlos, São Paulo e Ribeirão Preto, esta em 107,9. Mas vamos nós com música. Mais sucessos carnavalescos, mais músicas cantadas em todos os salões. Arranjo do Gaia Mário Reis defende do Lalá Lamartine Babo o seu grande sucesso, Linda Morena. Silvio Caldas, talentoso, mais uma vez, com um sucesso carnavalesco de seu repertório, o caboclinho querido Silvio Caldas, dele mesmo, Andorinha. E ainda, para os nossos ouvintes, nesta manhã, em um jardim, um coreto, a música e a saudade, a dama do encantado em nosso coreto imaginário, em nossa passarela sonora, Aracide Almeida, e o sucesso carnavalesco do seu repertório, do Haroldo Lobo, Passarinho do Relógio. Cucu, cucu, cucu. Thank you.

ainda não é hora do patente. Ele fica impertinente, acordando toda a gente, fazendo o passarinho do relógio está maluco. Ainda não é hora do patente. Ele fica impertinente, acordando toda a gente. Verdadeiro artista não faz música para o público, mas sim público para a sua música. Um jardim, um coreto, a música e a saudade é a pedida que você está ouvindo. Mande uma cartinha para nós, coloque no envelope e participe desta pedida. Rádio USP FM, Caixa Postal 440, CEP 13566-590, São Carlos, São Paulo. Mas vamos nós com música. Que tal agora o rei da voz, o Chico Alves? Ele que marcava com sucessos maravilhosos os nossos carnavais da vida. Francisco Alves, do Rubens Soares, em arranjo do maestro Fonfon, dá um show em É Bom Parar. Orlando Silva também tinha os seus sucessos carnavalescos. Orlando Silva, aqui com Radamés e seus músicos. Orlando Silva, o cantor das multidões, do Jota Cascata, que maravilha, história antiga. Ainda para todos os nossos ouvintes, esses sucessos carnavalescos na abertura deste ano, que seja maravilhoso para nós. Roberto Paiva e seu sucesso. Roberto Paiva, aqui com Guilde Moraes e seus músicos. Roberto Paiva, do Paquito e... O trem atrasou e o patrão ficou bravo. Por que bebes tanto assim, rapaz? Chega, já é demais. Que bebe tanto assim, rapaz, chega, já é demais. Se é por causa de mulher, é bom parar, porque nenhuma delas sabe amar. Se é por causa de mulher, é bom parar, porque nenhuma delas sabe amar. Se tu hoje estás sofrendo, é porque Deus assim quer. E quanto mais vais bebendo, mais lembras dessa mulher. Não crês conforme suponho, nesses versos de canção, mas cresce a mulher no sonho e na paz e no coração. Porque bebes tanto assim, rapaz, vida já é demais. Porque bebe tanto assim, rapaz, chega, já é demais. Se é por causa de mulher, é bom parar, porque nenhuma delas sabe amar. Se é por causa de mulher, é bom parar, porque nenhuma delas sabe amar. Sei que tens em tua vida um enorme sofrimento, mas não penses que a bebida seja um medicamento. Que se não terei mais pena, é bom parar por aí. Quem não bebe te condena, e quem bebe zomba de ti. De mulher é